Quero ser sol e quero ter só algo mais. Que eu nada sou sem companhia. Diz-me quem eu sou, como se eu não fosse. A rua quebra-me, a força negativa. Sorrir não é pura luz. Diz-me quem eu sou, como se eu não fosse. Matei o monstro da monogamia e a minha vida parou na letra E.